Está no ar a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos a sessão de hoje com Jean Loves Jezebel, a música Sweet Sweet Rain. Entrou no alinhamento Talking Heads com o tema Take Me to the River e depois It's Alright, uma música de Echo and the Bunnymen. Votos de uma excelente noite de sábado, bem-vindos. We'll be right back. de Peter Murphy, vamos ouvir Seesaw Sway e depois The More You Ignore Me, The Closer I Get, Morrissey. My head. Playlist com Miguel Betancourt. Entram no alinhamento James com o tema Beautiful Beaches. Daqui a pouco estarão aqui Depeche Mode e David Bowie. Yeah.

quite alone. It's the same old thing as yesterday. Fechar a primeira hora de playlist de hoje, ficamos com R.E.M. e a música The One I Love. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá, entre outros, The Gutter Twins, Grinderman, Marble Sounds e Mintzkoff. Playlists com Miguel Betancourt. Out to the one I've left behind.

Bem-vindos à segunda hora de playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com Radiohead, a música There, There. Entramos no segundo hat-trick da tarde, a cargo de Blur, com a música Out of Time. Depois, PJ Harvey com Johnny Parrish trazem-nos Black Hearted Love. E, por fim, The Body, uma música de Gutter Twins. Knows we never clear the clouds. De Grinderman, um projeto de Nick Cave, vamos ouvir Electric Alice. Daqui a pouco, Of Monsters and Men e Kid Loco estarão também aqui na Voz da Terceira. Playlist com Miguel Tencourt. Don't the stars look good tonight? Thought Electric Alice in the pale moonlight. Don't the moon look big and bright? Thought Electric Alice in the pale. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Tencourt. Playlist. Aos sábados, no Rádio Clube de Angra.

I would like to stay, stay, stay, stay, stay. And I might add some distance to drive flat out some more. A entrar na reta final da sessão de hoje de playlist no Rádio Clube de Angra, ficamos com Sofá Surfers e a participação de Manny Obeya na música Broken Together. Depois, Kid Loco com o tema Lucy Stalking. Way out into deep to deep.